back. A direita fala dos números de Manaus, Chile 62-25, cara. Solo Salvador, muito bom dia, Chile 62-25, levando a frente. Jornal 6225, táxi via Alfa Juliette Vitor 1. Alfa Juliette para o 01 6225. Salvador, o Golfo Bravo Índia passou externo, passou aí, Bravo. Gente, o Golfo Bravo Índia, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 8, pista molhada. T363, curva esquerda, pro 140, para interceptar o localizador, desça para 2.000 pés. 40 à esquerda, 2.000 pés para interceptar, 63. Afirmativo, está autorizado, final em alerta, X-Way, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador e atento, chuva leve no campo. Gol no 922. 1922, chame Torres, Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, obrigado. Saredo 9809, chame o centro Recife em 1-28, decimal 8, alterno 1-2, meia decimal 0. E aí, um bom trabalho. Igualmente, um bom voo. Salvador, bom dia, gol 1922, uma milha do externo, baixado, checado. Bom dia, 1922, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando a pista livre, 922. Bravo Índia, solo 01, livre à direita, solo 121, decimal 9. Golf Bravo Índia, táxi Alfa, Kilo, Pate 3. Reporta a discrepância na rampa do glide, ok? Na rampa do glide passou o externo a 150 pés abaixo do que deveria, ok? 150 pés a menos. Grato pela informação, sem livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 1-0 nós, altímetro 1-0 no 8. Ok, baixar a travada, livre pouso, pista 1-0, 1-9-2-2, está com a pista vista. Meia, meia, três, chame Torres, Salvador em 1-8, decimal 95. 8-9-5, até mais, obrigado. Tá. 3304, acione identificação, prossiga na chegada Bonf, Senegal no 018, desça para 2000 pés. Delta 3663, externo da 10, baixar travado. Gente, vento 120 graus com 9 nós, altímetro 108, barra de pista livre. Gente, na escuta. O 3663, aeronave à frente, informou mau ajuste na rampa do glide, informe como recebe. E informará se tiver algum desvio. Justo no 08, bom dia. No 922, solo 04, livre direita, solo 121, decimal 9. Livre direita, solo 219. Decimal 9. 3663, livre pouso não no 0, vento no 20 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 8. 763. Novembro Oscar Romeu, Morro de São Paulo, número 10 aprovado, decola da pistão no 7, curva direita no corredor Axé, controle Salvador 120, decimal 8, torre no 8, decimal 95, aciona 0134, Novembro Oscar Romeu. No 018, chuva leve em Salvador, Mike Rico Delta. Chegou no 605, acione identificação, prossiga na chegada Bonf, desça para 4000 pés do Kenegal no 08. 4000 com no 08, primeira Bonf, gol 16. Salvador, bom dia, 6312, acionamento, bom dia, acionamento 6312, acione identificação, prossiga na chegada Mar e desça para nível 050, Kenegal no 08. Afirma, autorizado por editado. Alfa Tango Tango, pronto, quatro barreiras. Alfa Tango Tango para barreiras, uma centena, autorizado, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda na saída Momo, controle Salvador 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, aciona 5572, Alfa Tango Tango. Tango Tango, livre acionamento, chame pronto para táxi. Gente. A 234, linha decola do 10, vento no 20 graus com 9 nós. Recebeu questionamento no 5, da 3179. Dan 3179 no 05, Cornelico, que tem o solo, tráfego Boeing da Gol, já presta a passar retaguarda. Faz passagem do mesmo, tem livre posicionamento, chega para o táxi, Dan 3179. Faz a passagem do Boeing, tem livre posicionamento, 05, reduza para 2209. Redução 2209 com 05. Escuta? Sim, senhora, a 3663 livrou, tá no táxi. Gente, tá visual com o tráfego da companhia realizando pushback no gate 5? Afirmativo. Vai observar o pushback do mesmo ingressar via Juliette para o gate 08. Após o mesmo Juliette para o 08 da 3663. Ô, tá 3179, né? Escuta? Escuta. Por gentileza, coordene com o equipe de solo para realizar o pushback e manda deixar livre a entrada da Juliette. Decolado 1-0, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, para 234. Controle azul 4234, decolando na PUC, 1600 pés. 4234, contato radar, suba para nível 370, saída PUCA. 370, PUCA, 4234. Santa desça para 5003, que é negão no 018, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Afirmativo, viu, Juliette 08. Juliette 08, grato. Vetoração final ILS X-ray pista 1-0, curva esquerda, por rua 200, limite ao localizador. Esquerda, por rua 200, limite ao localizador, na 3304. Canema 312, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 040, limite localizador, reduza para 220 nós e desça para 3 mil pés, que é legal no 09. 63-12, esquerda 040, para 2 mil, companheiro? 3 mil, 3 mil pés, que é legal no 08, Canema 312. 3 mil, nós é nós. Batalha, vai. 5217, na proa de Bonf, para interceptar a chegada a Bonf, QNH 1018, acione a identificação e reporte no ponto da descida. Reportará. Aliás, já estamos na ideia de descida. 0118, reporte para do solo. Saque sensor 3179 com 183 a bordo, 3h40, atendendo o galeão. São 3179, táxi via Patiúna em Via Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 95, ajuste no 018, bom dia. 10018, Patiúna em Via Alfa, ponto de espera 295, tá 3179, tá bom. Bordo 605, preparação para sequenciamento, curva direita proa 235, o limite radial 300 de Salvador. Direita 235, limite radial 300 de Salvador, ao 905. Chico Delta, informa helicóptero decolando na Inrimar, 3 milhas no setor norte, sem interferir, livre pouso na 17, vento no 30 graus com 89, altímetro no 08. Mike. O Mike Eco Delta tá girando base para a Delta. Dia Web 526, acione identificação, precisa chegar da mar e desça para o nível 060, QNH 1018. 060, 1018, visado ITAP. Visado ITAP, Web 526. ITAP 2.6. A curva da esquerda, flor 030, apresenta a formação 6312. Xenema 312. O Xenema 312, reporte quando tiver condições de curvar à direita. Condição de curvar à direita, 6312. 312, direita para 060, para interceptar o localizador. Direita 060, 6312. Oi, Salvador, bom dia, tá 3179, ponte para pronto. Gente, 3179, a linha decola da 10, vento no 30 graus com 99. A linha decola da 3179. Broken 980, ready to copy? Go ahead. Broken 980 to Recife, clear flight level 310 via Upper Whiskey 58. Departure runway 10 after takeoff, left turn to Pulca departure and the casual transition. Salvador departure 120.8, tower 118.95. The squawk 5014, American 980. Thank you, Delta, solo 1-6, libre taxi patch 4. And left turn Napuka, the Kaiser transition 120.8 and tower for 1895. All correct. Correction. It's called 5014, American 92. Okay, 5014. Roger, read back correct, report back for pushback and start, American 92. Okay, and that pushback is at 120 definitely. Xenema 6312, desça para 2000 pés. 2012. Parte fora do solo. 5 decimal 45, alterno 126 decimal 85. Afirmativo. Papa Tango Hotel, Oscar Zulu, voa inicialmente proa do Través de Paris, para o Hotel Oscar Zulu, aguardando para o cruzamento da final da pista 1-0. Proa de Paris, senhor? O senhor autorizou a Paris, hein? Afirmativo, o Través de Paris, para o Hotel Oscar Zulu, aguardando para o cruzamento da final da 1-0. decolar já é em março agora. Eu precisava ir aqui na paralela, eu precisava descer a paralela até a Ponte Nova, fazendo uma filmagem. O senhor me autoriza? Rede Oscar, Hotel Zulu mantém inicialmente o setor norte, mantém o setor norte, o Hotel Oscar Zulu. Vai manter o setor norte, o Hotel Oscar Zulu. Estabilizado, tá, 3304. É 3304, chame torre, em 198, decimal 95. 3895, tá, 3304. Atingiu 4000, gol 605. No 605, desça para 2000 pés e curve à esquerda, pro 160, limite localizador. 2000, esquerda 60, limite o lote 9600. Oscar Zulu, mantenha o setor norte a 3 aeronaves na final da pista 10. Até Oscar Zulu terá que aguardar afastado da final da 10. Ok, então o senhor me autoriza o Oscar Zulu seguir direto para Ponte Nova, para só fazer perder tempo. E depois do meu retorno eu vejo com o senhor, colher com o senhor a possibilidade de eu voltar pela paralela. Oscar Zulu inicialmente autorizado para o Través de Paripe, quando próximo do Través de Simbra será autorizado Fonte Nova. Até Oscar Zulu para afastamento da final da 10, voo o Través de Paripe. Tá no Través de Paripe, está visual com a aeronave na final da 10, da aeronave na final da 10, Hotel Oscar Zulu. Chanema 312, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. 295, até mais já. Controle SAM 3179. É 3179, contato radar suba, para nível 340, saída da EL. Subindo sem restrições, 340. 305, curve à esquerda na Pro 140, autorizado final. ILS X-Way Pistão 10, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 140, autorizado ILS X-Way, reporte estabilizado 605. É, 312, oceano, número 2, senhor, a 2 milhas para cima. Gente, continue a aproximação, número 2 para pouso. Sim, confirme a pista seca. Pista seca agora. Já. 5217, desça para 4 mil pés, que é negão no 018. 5217, poderia voar do nada presente? 5217 autorizado pelo. Pro de pelo, 3527, obrigado. Bom dia, informação em curso. Juliette, confirma a intenção do voo local? Taxi, chama para ingresso. 304, solo 22, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, solo 219, da 3304. Direita no corredor axé. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 128, decimal 95, aciona 0253, Juliette Tango Zulu. Exato, até Oscar Zulu. A parte de hoje, o Oscar Zulu está de prova para lá na final da ONU. Entendi. 605, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 6895, eu estou igual ao 605. Tudo isso é autorizado final. ILS X-Way Pistão 10, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado no ar, que eu tenho 4 vai prosseguir via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette, gate 04, 3304. Te dá interseção? Mike, papá, papá, decola da interseção. suficiente, ali mantém 17. Voo na 605, e na zona 0, contra a embaixada de casa. Gente, continue a aproximação, aguarde pista livre no 605. 605. Tango, tango estimado mais 2 minutos. Voo 2, solo aos 24, livre à direita, solo 121, decimal 9. Alisando, 2 605, vento no 20 graus com 9 no NAS, altímetro no 08, aguarde pista livre. 1018, aguardando pista livre no 605. A gente vai aguardar apenas passagem, a aeronave já está na cota final do 10, estimado mais 1 minuto e meio. Autorizado, chama para o táxi. Alfa Juliette 210. Alfa Juliette 210, 6390. Pardio Trip 5217. Agora certo. Soltando tango, após o bainda gol na curta final ali, mantenho no zero. Após o bind a gol na curta final, ali mantenho no zero. Se arrumei o livre decolar da interseção, 17, vento no 30 graus com 9 nós. Alô, Salvador, o trip 5345, no passeio da Juliette. Preciso autorização para a vitória. 35345, pronto, cópia. Pronto para cópia. 35345 para a vitória, autorizado nível 380. Via Tejulu 44. Decolagem da pista no zero, com primeira curva à direita, na saída da Euleda Eudes. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 98, decimal 95. Aciona 5024, 35345. Vitória, nível 380, Peugeot 44, decolagem da 1-0, curva direita, saída da Euleda Eudes. Controle 208, 2295, transponder 5424, 5345. Confirmando transponder 5024, 35345, chame para a puxa acionada. 5024, transponder 5345, chama para a puxa. O trip 52, dando 7. Dando 7, aprendo já. Controle é o helicóptero papapapá, November, Rafa Rafael. Problema é que o meu prossiga visual, 1000 pés, corredor axé. Matei 500 pés, vai fazer um toque arremetido em Serra Delta e Juliette Hotel, na paralela, em frente ao Mercado Extra. Gente, reporte, prossiga pelo litoral, 9MSK Romeu, reporte visual com a Odebrecht. Reportar a visual. Cancelou o controle. Nossa. Gente, mantendo 500 pés autorizado, até se cancelou.